título. Protagonizo seu filme sem título. Mas o gatuno aprendeu a não contar com ninguém. Pois na rua cê vale a maldade que tem. A cada dia ele vive um capítulo. Protagonizo seu filme sem título. Mas o gatuno aprendeu a não contar com ninguém. Pois na rua cê vale a maldade que tem. 2h20 da matina, parado na esquina, guardando os narina de platina. Noite é clandestina, ele é aquela mina que as fita examina pro rasante de rapina. E ela vem, seduz o freguês, perdido na estupidez, iludido na embriaguez. Ele é bola da vez, e o gatuno observa ele se encanta com ela. Velha história de um voo à noite Cinderela. Ela executa a missão, conta do banco cartão, a senha já tá na mão, recebe uma ligação. E aí mina, onde cê tá? Fala horário, local, tô indo pra te buscar. E ela fala, gatuno, eu tenho a carta na manga, peguei a chave de casa pra invadir a caxanga. Tranquilo, entendi a visão, eu tô mandando os menores executar a função. A cada dia ele vive um capítulo. Protagonizo seu filme sem título. Mas o gatuno aprendeu a não contar com ninguém. Pois na rua cê vale a maldade que tem. A cada dia ele vive um capítulo. Protagonizo seu filme sem título. Mas o gatuno aprendeu a não contar com ninguém. Pois na rua cê vale a maldade que tem. Ficou sabendo que um deputado comandava a fronteira. Vinha com uma carga pesada cheia de AK de madeira. Montou sua quadrilha, ligou para Brasília. Um infiltrado de lá que lhe passou a trilha. Convoca a guerrilha, planeja a armadilha. Dedo gatilho, bala na agulha, cabeça na guilhotina. Mas o gato não era esperto, roubou a bagagem para o endereço certo. O poder subiu a sua mente. O diabo é inteligente. Bota o doce na mão e arranca de repente. O coroa que a mina roubou era de alta patente. Os cana chegou, ela bateu com a língua no dente, se fudeu. O tempo fechou, ficou no breu. Não entendeu o que aconteceu. A morte na casa bateu e uma coisa era certa: ou ele fica preso ou ele se liberta. A cada dia ele vive um capítulo. Protagonizo seu filme sem título. Mas o gatuno aprendeu a não contar com ninguém. Pois na rua cê vale a maldade que tem. A cada dia ele vive um capítulo. Protagonizo seu filme sem título. Mas o gatuno aprendeu a não contar com ninguém. Pois